ver. Não é por nada, irmão, olha ao redor o que cê tem. Cê vacila no trilho, descarrila como o trem, quer saber? São momentos corriqueiros, caminho com atalho, às vezes são traiçoeiros. Vê seus pesadelos e viva os seus sonhos, senão você cai que nem as folhas do outono. E depois o vento varre pra longe sua esperança, deixando contigo as frustrações e as lembranças. Não observe só de longe, vem e vença nessa história, e veja que esse amor te impulsiona pra glória. Desenhe sua trajetória nos capítulos da vida, aflore os sentimentos, são momentos e medidas. Então venha, veja, vive, vença. Vá de encontro com esse amor que a experiência é imensa. Venha e veja esse amor, viva esse amor e vença. Veja esse amor, viva com Jesus e vença. Venha e veja esse amor, viva esse amor e vença. Veja esse amor, viva com Jesus e vença. Venha, veja, vive e sinta a experiência. Do alimento é o sabor e do amor é a essência. Da paixão é o calor, do lutador é a resistência. Pro devedor é o favor e de Abraão a descendência. Pra vida é a razão de existência. Nesse rap é dial em alta frequência. Sintonia fina, rimas feitas com excelência. Pra que essa geração tenha boas referências e influências pra fazer a diferença. Sem ofensa, o que tem sido ofertado mostra o mundo em decadência. Não por menos, por baixo desse sistema abriu falência. Que caia a Babilônia com suas concupiscências. Vem e veja esse amor, viva ele, vença. Falo de vida é abundância, não mera troca de crença. Não se trata de instituição e sim de experiência. É mais que religião e mais simples do que cê pensa. Vem e veja esse amor, viva esse amor e vença. Veja esse amor, viva com Jesus e vença. Vem e veja esse amor, viva esse amor e vença. Veja esse amor, viva com Jesus e vença. Venha, viva e vença, veja esse grande amor. Venha, veja, vença, viva com o Criador. Ele te criou pra honra e glória do Salvador. Maranata, agora volta, chegada a vinda do meu Senhor. Ele está contigo, por onde você for. Onipotente, onisciente, todo canto está presente. Esquecendo seu passado, escrevendo seu futuro. E atento no presente, venha e senta. Mate sua sede na fonte de água viva. Não perca sua vida nesse mundo de orgia. Mova-se, enquanto ainda sobra tempo. Venha pra Cristo, tenha arrependimento. Venha e sinta, veja e viva. Entregue-se a Cristo e ganhará nova vida. Vida de alegria, de paz e harmonia. Mesmo nos problemas, cara de bem com a vida. Viva com Cristo, faça dele o seu guia. Venha e viva, veja e vença. Te chamar de filho é o que ele deseja. Deseja, deseja, venha e veja. Viva e vença. Eu não desisto, pois sei que com Cristo tem recompensa. Fim, não volto mais. Meu pecado ficou no lugar do meu passado lá pra trás. Pois sei, vivo em paz. Em meio a essa guerra nessa terra, pois a vitória é do Pai que fez ambos iguais. Então por que vários estão parados, fingindo que não dá mais? Não vem do que são capazes. É por isso que no precipício a maioria cai. Então acorda, Deus joga a corda pra te tirar daí. Se se recorda, cê disse que não ia desistir. Venha e veja o que Deus tem pra ti. Abre os olhos, são vários motivos pra sorrir. Cristo quer ser visto ao lado, e de olho fechado ninguém vê. Abra os olhos da fé, venha, veja e viva pra vencer.